E antes de começar o vídeo, eu peço que você dê seu gostei aqui no Rambo, comente quando você achar que deve e peço que assista até o final para dar um bom engajamento. Pessoal, eu queria falar com vocês de um assunto que é o conservador que fica chorando porque os filhos têm problemas na sociedade brasileira, né? Você vê o conservador, por exemplo, que teve filho depois de 2012. O cara ainda vem reclamar que o filho dele, nas escolas do Brasil, tá tendo aula com travesti, com trans. Eu sempre falo, meu amigo, o que que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho filhos. Sabe por quê, pessoal? Quando esses conservadores encontram com uma pessoa que não tem filhos, eles são o primeiro a debochar. Falar, aí ó, o Red Pill Miguel e tal, aí ó, o maluco, ó, o frustrado, não encontrou ninguém para fazer filho. Aí quando ele acorda e pra vida e vê que o filho dele na escola de 5 anos tá tendo aula com travesti, com todo respeito ao travesti, o transexual, ele não gosta, ele vai chorar na internet. Recentemente teve um congresso aí, sei lá, de educação, que os caras se reuniram lá em Brasília, se não me engano. Começaram a falar de transexual, que Paulo Freire não sei o quê, e os conservadores ficaram em choque no Twitter. Olha, os professores estão armando isso. Meu irmão, foda-se, você que teve filhos. Você que se lasque. Porque a gente fala, os caras que não têm filho, masculinistas principalmente, a gente fala, ó, o Brasil não é um país digno. Quando você tem filho no Brasil, você assina um contrato social invisível. O que é esse contrato social invisível? É que você aceita tudo que está acontecendo no Brasil. Ou tudo que vai acontecer no Brasil. Então, por exemplo, no contrato social, quando você tem filho, é sim. No contrato invisível, são esses termos. Ó, eu quero ter filho ou filha, né? Pode ser uma filha, né? Porque eu acho que o Brasil tem futuro. Porque eu acho que a violência. Não existe violência no Brasil. Porque eu acho que tem alta empregabilidade no Brasil. Então eu vou ter filho. É isso que você assina. Se o cara que vê essas condições que eu falei do contrato e acha que isso tá certo, é um cara que tem algum problema. Ou seja, que país ele vive? Ele acha que o Brasil é um país bom? Tem segurança para criar um filho? Para um filho tem empregabilidade? Tem infraestrutura para ter um filho? A criança vai trabalhar como quando ela crescer? Quais são as condições de educação no Brasil? É barato ter um filho no Brasil? Quer dizer, tudo isso quando ele faz um filho, ele assina. E aí depois de 5, 6, 7 anos que ele fez o filho, ele vem para a internet e começa a reclamar. Ah, os professores estão ensinando trans não sei o que pro meu filho. Foda-se, você que aceitou esses termos. Você que assinou o contrato social. Então eu falo para vocês, pessoal. Esse pessoal conservador, principalmente as pessoas que têm filhos no Brasil depois de 2010, mais ou menos, são pessoas que contribuem para o que acontece no Brasil. Porque é mais criança para trabalhar quando ficar velha e pagar imposto, né? Porque vai sustentar o INSS. Quem sustenta esse sistema não é o Lula, não é o Bolsonaro, é o conservador que tem filho e mantém essa sociedade merda aí que você está vendo. Vai chegar um momento que o próprio Estado brasileiro vai ter que sentar na mesa com os homens e negociar, ó, o que que está acontecendo? Está tendo muito privilégio para colher e tal, tal, tal. Os homens só se lascam nesse país aqui, não tem saúde para o homem. Por outro lado, você vê clínica para mulher, não sei o que para mulher. E aí, o que que o cara vai fazer? Vai ter que, o Estado vai ter que negociar para os caras voltarem a ter filho. Então esse é o caminho. Agora, se o cara tem filho, o Estado faz o que quer. Porque eles sabem que eles podem fazer o que quiser, que os homens não vão reclamar. Então, assim, quando o cara tem filho, ele tá fazendo isso. Ele tá passando pano pro Estado brasileiro. Aí ele chega no Twitter e começa a chorar. Ah, porque meu filho tá tendo aula com trans. Ah, porque os professores se reuniram em Brasília pra. O problema é teu, você que teve filho, irmão. Não fui eu que assinei o contrato. Na hora de você. Desculpa o termo chulo aqui, pessoal. Na hora de você gozar dentro, você não pensou nisso. Tá entendendo? Na hora de você procurar uma puta, em vez de procurar uma puta e ir embora, não tu queres encontrar uma mulher que tu conhece pra gozar dentro. Vai ter o filho, cara. A chance de ter filho é gigantesca. Você aceitou isso. E é o que eu falo, pessoal. Tem cara até no nosso meio que quer ter filho. Eu falo, se você tem esse sonho carente emocional, se você é carente emocional, nesse ponto, hoje em dia, ter filho, pelo menos saia do Brasil. Vai pro Paraguai, vai pro Uruguai, vai pro Chile e tenha filho lá. Pelo menos tu não tá proliferando esse país aqui, ajudando esse estado aqui, esse sistema aí. Mas não, os caras parece que não quer ouvir, não quer ouvir conselho. Aí são esses mesmos caras que quando tem filho reclama que o filho tá tendo aula com trans. Foda-se, irmão, você que escolheu isso. Não quer que teu filho seja trans, não faça CPF para ele. Eu não tô incentivando isso, porque eu não sei nem se isso é. Eu não tô a fim de cometer crime de graça. Eu não tô. Não que eu me sinta pena, mas, enfim, crime eu não tenho necessidade de trazer atenção para cá. Mas nem registrar teu filho tu deveria registrar. Não sei se é ilegal, eu tô dando uma dica hipotética. Tudo bem que nem a mulher vai aceitar, né? Nem ela vai aceitar que o filho dela não tenha documentos. Mas se você tem filho, tem que documentos, ele tem que ser matriculado, senão tu vai preso na escola. Se teu filho tem documentos, ele tem que ir pra escola legalmente. Senão você que vai preso. Então assim, e chora mais, teve filho, fez CPF pra criança, pau no seu bumbum. Ué, vai ter que botar seu filho pra ter aula com trans e de preferência com Lully na presidência. Porque é isso que você quer. Então eu falo isso, pessoal, sem medo nenhum, sem qualquer receio. Conservador tem mais que se lascar, pessoal, porque a gente fala isso. Os caras não escutam, os caras debocham. E aí, o filho nasce, começa a fazer coisinhas e tal, ele não entende. O conservador, pessoal, ele tem a mania de achar que ele tá em 1960, né? Quer ter filho, quer casar, se lasca, toma separação, divórcio. É galho mesmo que ele tem que tomar, conservador, que casa tem que tomar galha mesmo, pra aprender a não adorar a mulher. E eu enfatizo isso pra vocês, pessoal. Quando você discute com o conservador, eu recomendo que vocês tenham Twitter. Quando você for discutir com um conservador ou conservadora, por exemplo, esses que estavam reclamando que em Brasília estava tendo um congresso de professores, e professoras principalmente, né? Sempre tem mulher no meio disso. Que estavam falando que iam ensinar a ideologia de gênero para as crianças, comemorando, fazendo tipo uma festa nesse ano, né? E os conservadores estavam no Twitter reclamando que eles estavam abertamente falando que iam botar ideologia de gênero, essas coisas na escola. Você sempre fala isso pro conservador. Ué, não é você que zomba dos caras que não tem filho, dos Red Pilming e tal, seja como você queira chamar? Agora senta e chora, seu filho vai ter ideologia de gênero na escola. O conservador, ele vai ficar em choque. Eu já fiz isso no Twitter, pessoal. E o conservador fechou a conta, excluiu a conta, porque ele ficou discutindo comigo e não tancou. E eu não tenho pena não, pessoal. O cara entrou em choque quando ouviu essa mensagem de mim. Porque por que eu faço isso? Porque às vezes tem um terceiro cara olhando, um cara que não é masculinista, não é conservador, mas ele fala, pô, não é que esse cara tem razão? Não é que ter em Brasil não presta, não vale a pena? Bem feito pro conservador. Esse cara vai ser o cara que vai tomar a decisão de falar, ó, não vou apoiar esse sistema, não vou pagar, entendeu? Não vou criar um soldadinho pro INSS, não vou sustentar esse sistema. Então assim, o conservador, ele é uma das piores coisas que acontece, por quê? Por causa disso, que ele contribui pra essa máquina. Então tem que botar esse conservador na linha, falar, ah, você tá reclamando que seu filho tá tendo aula com trans? Foda-se você. Seu filho tem que ter aula com trans mesmo. Pra tu, não é você que fala que tá tudo bem? Então seu filho tem que ter aula com trans. E de preferência com Lula. Eu já fiz essa brincadeira antes, tem cara até que não entendeu. Tomara que o Lula ensine seu filho a beijar outro garoto e no banho. Porque pra você aprender, o que a gente fala você não escuta. Então assim, eu não tenho nada contra trans, não tenho nada contra homossexual, pelo amor de Deus. Mas é só pra vocês terem uma ideia. Eu não tenho pena de conservador não. Quando eu vejo conservador chorando que o filho tá tendo aula com trans, com transexual, eu morro de rir, porque é isso que ele quis, né? Fazer o quê? Então se você tiver um Twitter, se você não tiver um Twitter, eu peço pra você se inscrever lá. Me siga aí no link dos comentários, pra gente poder bater de frente com o sistema. Porque se a gente ficar só aqui no Rumble, não vai adiantar. Tem que ter mais meios pra gente chegar. Porque o Rumble realmente, pessoal, é um lugar que tem poucas visualizações. Tem 3 mil visualizações agora. O máximo do meu canal chega é 2 mil, 2.500. O do Eren é 3 mil, 4 mil. Então assim, no Twitter, às vezes um comentário seu chega a 15 mil pessoas, como o meu já chegou. Então assim, o Twitter tem muito mais engajamento. Então tu pode divulgar nossas ideias lá. Aqui fica difícil. Mas é isso aí, pessoal. Deixe seu gostei, comente. Até um próximo vídeo. Valeu.